chapéu em pleno céu. No 14 bis, tal e qual um giz, o quadro azul do ar riscou e se arriscou. E seu chapéu em pleno céu, no 14 bis, tal e qual um giz, o quadro azul no ar riscou e se arriscou.